É porque o ouvinte passou o áudio, foi antes das 6, né? Bem, boa tarde, tarde. Até amanhã, minha gente, se Deus quiser, valeu. Você está ouvindo a Rádio Ingamar de Marialva. ZYJ 333, transmitindo em ondas médias, 1130 kHz, 5.000 watts de potência, o melhor som e a melhor programação. A maior cobertura regional. Ingamar AM, a força do rádio.